Salvador, bom dia, voa 9937, aproximando ponto espera da 10, pronto. O 9937 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável 029. Autorizado, alinhar e decolar na 10, voa 9937. S5, bom dia, sua identificação autorizada, chegada bom, subida para 4.000 pés, o ajuste no 014. S5, mantendo a Lagoinhas, após a Lagoinhas está autorizado, da Régua 367, para não interferir na saída. S937, decolado do 17, controle 1208. 208, com 9937, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 9937, cruzando 1500 pés, saída Rabo 1. 9937, contato radar, só para o nível de voo 400, via saída Rabo 1. 400, autorizado, via Rabo 1, com 9937. Mike Vitor, autorizado o táxi, reporte na táxi aí, papá. Vitor, autorizar os ingressos, funciona 7, reporte alinhado, pronto. Salvador, voo 9937, solicito. Possível. Pro de Alepa, se possível. Autorizado, vai Alepa. Obrigado, Alepa, voo 9937. Mike Vitor, após a decolagem, solicite ao controle. Romeu Mike, Mike Victor, autorizado decolar, pistão no 7, vento variável 029. Details. Mike Vitor, decolado 22, controle 120, decimal 8. Mike Vitor, bom dia. Controle Papa Romeo, Mike Vitor, bom dia. Então, Mike Vitor, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 380 e eu saio do Del. Ok, eu autorizaria 1500 até a barra após cumprir a subida. Sim, mas isso no momento não será possível. Ok, mais isso. Estou 9937, chame Recife, em 1228. 1228, com 9937. Bando 755, desça para 2506, das últimas 094, autorizada a final da ginásio, reporte que passou no PRB 366. 2514, vou trazer 66. Cruzão 130, Papa Romeu, Mike Vitor, autorizaria a mostra. Entre Mike Vitor, aguarde coordenação com 325. Mike Vitor. Chega agora o centro Recife, em 128, decimal 35. 2835, mais vezes. 2835. Confere. Bona 759, autorizada, linhagem de colapso no 0, vento 290 graus, 02, né? Livra, linhagem de colapso no 0, Bona 759. Bono 755, sobre a torre, 1895. 1895, 755. Diego, 1755. Bono 755, quem negar, 1015, continua a aproximação, aguardando pista livre. Corona 759, decolado 32, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, 7 para dar. Corona 755, autorizado pouso, pistão 0, vento 290 graus, 029. Leve pouso 10, voo 755. Para o nível de voo 360, via saída da ELS. Na é ok, 360, autorizado, Leda? 759, autorizado, valida. 759. Sete 755, sala 35, direita, solo 1, 211. Direita, 211. Boeing 759, estamos no centro Recife, 128, decimal 35, ao término 125, decimal 1. 128, Boeing 092, bom dia, voe direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. decolar 75, autorizado. A linha em decolar 10, vento, calmo. Goma 092, vista para 2500 país, a gente chama 095, autorizado para seguimento RNAVE, que está no zero. Autorizado olhar em modelo no zero. Controle, bom voo. 208, bom carnaval. Controle Salvador, Rio 5975, um bom dia. Rio 5975, bom dia, contato radar, tudo para o nível 350. Após 2.000 pés, autorizado direto Borba. 6350, após 2.000, direto Borba, Rio 5975. Rio 2783, autorizado, decolagem 10, vento calmo. Autorizado, decolagem 10, 2783. Oceania 312, bom dia, sua identificação. Voe direto para a revista 366, desça para o nível 050. O 973 autorizado, aliás, modelo 90. Agora 2.200 pés para 160. Azul 723, bom dia, contato radar, tudo sem restrição, nível 160, autorizado direto Elefa. Sobe a 160, direto Elefa, azul 2783. Sala 73 autorizado, decolagem no zero, vento variável 19. 49 após a rolagem do azul ali, mantenho no zero. Azul Rio ali, mantenho no meio para trás. Controle 5908, controle, bom dia. 208, bom dia, 5973. Controle Salvador, bom dia, 5973 da Rio. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 5973. Rio 649 é autorizado, decolagem no zero, vento 070 graus, 2 nós. Decolagem no 649. Entrada aí na 092. Bona 092, Sami Torre, 118, decimal 95. 295, pode. Torre, bom dia, voo 092, estabilizado, RNAVE 190. 0092, continua aí, aproximação, aguarde de pista livre. 4092. Azul 4981, fly direct Terra Vista 367, reflexo 4000 feet, connect 1015. 0092, autorizado pouso no 0, vento 070 graus, 019. Firma tem livre pouso no 092. Colo 649, 3856, 1208, controle, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Já volto. Bom dia. Está confirmando o vento, 092? 080 graus, 19. Entendi. Via contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés, autorizado direto letra. Sobe 360, 2 mil, direto letra, igual no 649. Rio 5975, Santo Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Bom dia. Chama 6312, desça para 2500 pés, ajuste uma 0 no 5, autorizado procedimento R-Nave, pista 1-0. Azul 2704, galinha, tem pista 1-0. No 092, no solo 59, direita 121 no 1 no solo. 21 no 1, obrigado. Gol 2199 autorizado, direto de revista 368. Gol 2704 autorizado, decolagem no 0, vento 090 graus, 2 nós. Gol 2069, após o relógio do azul ali, mantém o 90. Rio 5973, Santo Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 2085, alterno 2545, bom dia, 5973. Chama 6312, confirmar pro lá. Tá bom, na pro do 3GM agora, cara. Tava fazendo pequenas via direita. E 04, decolou a 01, 1208, controle, bom voo. 208, bom canal. Boa, controle Salvador, bom dia, o Azul 2704, não se escuta. Azul 2704, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA Aracaju. Federal 9970, após o gol, ali, mantém o no zero. Bom, 1649, estamos centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, até o 251, o 649, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2704, autorizado, direto Jamo, da presença. Direto Jamo, 2704. Decolou 03, 1208, controle, bom voo. 08, bom dia. Cif, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 5723, Cif, 288, 260. 6, mandei um ponto de espera. Será o ponto de espera. 2069, decolou, passa 1500. Toda 069, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, após 2000 pés autorizado direto bomba. E... 370, 2000 bomba, o 2069. Azul 4981, clear the Navy procedure running 10. Serão 9970, autorizado decolagem no zero, vento variável 3 nós. Canal 6312, chame torre, 118, decimal 95. 95, boa. Adoro, canal 6312. Canal 6312, continue a aproximação, aguarde, pistoleiro. Aguardo. 93304, bom dia, autorizado direto Serra Vista 367, desça para 4000 país, ajuste chama 015. Serão 9970, decolou 06, 1208, controle, bom voo. 1208, Serão 9970. Controle, Serão 9970, decolou na sua escuta. Serão 9970, contato radar, suba para o nível 340, saída da borda. 340 na borda, Serão 9970. Azul 2704, estamos centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Serão 9970, poderia voar a borda, né, presidente? Sim, 66, desça para 2500 pés, ajuste chama 015, autorizado procedimento R-Nave, pistão no zero. Federal 9970, poderia voar a Borba? Autorizado Borba Federal 9970. Borba Federal 9970. Voo 2199, controle. Voo 2199, voe direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste chama 0 no 5. Autorizado procedimento R-Nave, pistão no 0. Após a Bianca, ali mantém 1-0 se preparando para a decolagem. 3-4-3-2-2-2-3 após o colégio, ali mantém. M3-1-2, 1-0-9, libere a direita, 1-2-1, decimal 1 no solo. Libere a direita, decimal 2-1-1, aqui né, 6-3-1-2. Voo 2069, estamos centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, voo 2069. Azul 4981, call power, frequency 118.95. Lima, patamar, prossiga. Azul, Sorshoe, 4981, 1-8-1-0-1-5, clear, Lander, 1-0, wind, 2 knots. Sente, Lima, passa mais. Controle Salvador, bom dia, passarinho do 2223. Passarela 2223, bom dia, contato radar, suba para o nível 180 sem restrição, após 2000 pés autorizado direto elefa. 180 sem restrição, após 2000 elefa, 2223. For 981 on the ground at 213, vacated by right, 121.1 round. Federal 9970, está no centro Recife, 126.85, ao CRN 125.45.